3680 para sequenciamento, mantenha presente pro 035, limite ao curso do localizador. 035, limite o lote usando 3680. Se a senhora quiser, você pode reduzir mais. Afirmo. Vai reduzir mais então, tá? 3680. Pode descer para 2.000, está 3.080. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. 2.013 está autorizado? 3.680 para o curso do localizador, curva direita da proa 070. Reduza para velocidade de aproximação, autorizado. E aliás, segue saída pistão no 0, informe estabilizado, está 3.080. 120 está visual estabilizado no ILS. Bomba 20, chama a torre 118, decimal 9. 118.95 chamará bomba. Torre Salvador, boa noite. Bomba 20 está estabilizado na final do ILS X-Way, sem baixar travado. Noite 120, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Do ajuste, confirma autorizado o pouso? Sim. 1, alterna 1, 2, 8, decimal 3. 1251, 1, 2, 8, 3, 5, vida aí. Autorizado para rumo 20. Uno, 1, 66, reduza para 220 mais. 229, no 166. Chanel 6143, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1, 3, livre da cancelada restrição de altitude em pelo, Autorizado ILS X-Way da pistão 0, forma estabilizada. 2000, agente padrão, sancionada a restrição em pelo. Chamada estabilizado, 6143. Uno 66, vista para 3 mil pés, ajuste no 0 nos 3. 3.063, igual no 1.66. Uno 1.66, cancelado a recepção de altitude em ETAP. Cancelado a altitude em ETAP, no 1.66. Deixa eu agilizar backtrack? Assim. Parte pista livre. Botará. Pista livre, rumba 2-0. Zero frequência livre, estacionar. Sinal de 5 milhas, só 3.080. 3.080, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. No 0, no 3, autorizado, pouso no 0, só 3.080. Uno 66, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS X-Way, depositou no 0, informe estabilizado. 2.013, eu vou estar estabilizado no Uno 66. Estabilizou, Xané 6143. Xané 6143, Xané Torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 6143. Torre Salvador. Boa noite, eu chamei 6143. Deixa eu chamar 6143, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 6143. Eu estou 0, solo 35, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, tá 3.080. Romba 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no zero no 3. Entendeu, livre pouso no zero, ajuste padrão, Oxalé 6143. Estabilizou, 1166. 1166, Chimé, torre 1 no 8, decimal 95. 95, 1166. Solo 39, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, grato, boa noite, meu patrão. É meia, não escuta da torre? Boa noite, jogou no 166, torre. Boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no 3. Gente livre, pousão no zero, gonou no 166. Capotango, Eco, Zulu Novembro, contato radar 68 milhas nordeste do BR Salvador. É, tem condições de apoiar direto no SEASA? Já está no ideal de descida, por favor? É, Papatango Eco, Zulu Novembro, desça para 1.500 pés, ajuste 1-0, 1-3. Cavador, boa noite, o Azul 271, sente da Victor. Azul 271, essa identificação dessa via chegada Bonf para o nível 050. Via chegada Bonf 050, pode ser ideal, senhora? Aqui. Obrigado. Apenas confirmando para o 2711, após conde, está autorizado o BOMP, né? BOMP, afirmo. Ciente, grato. Azul 4206, atmosfera pressão 0. Azul 4206, linha decola da ONU 0, vento no 70 graus com meia dúzia de nós. Ciente, linha decola da ONU 0, 4206. 206, decolada ao 55, chama controle 120, decimal 8, 208, obrigado, boa. Em 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, transição Caju para o nível 330. Saída via Puca Caju 330, azul 4206. Então, rodou azul 2712, próximo ao ponto de espera da 10 próprio. Azul 2712, a linha decola da 10, vento 160 graus com 5 nós. A linha decola, azul 2712. Salvador, azul 2711, ideal de descida. Azul 2711, desça para 4000 pés, ajuste 10. 1-3. 4 mil pés, 1-0, 1-3, azul 2-7, 1-1. Visual. Cruzando November, chame a torre 118, decimal 95. 295, November. 1208, 2712, boa. 2, Salvador, Cruzando November, visual, cabo. Cruzando November, reparte na final da 17. Reparte na final do 7, November. Isso, Golia, saída Conde para o nível 170. Para o 170, Conde, o 2712 da Azul. Nave linha decola da 1-0, ventou no 70 graus com 5 nós. Chama o centro Recife, 1-2-5, decimal 4-5, alterno 1-2-6, decimal 8-5. 2-6-4-5, secundária 2-6-8-5, azul 4-2-0-6. Autorizado, pistão 7, ventou no 60 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Novembro, tudo autorizado. Decolador 03, chama controle 120, decimal 8, com voo. 208, boa noite, voo 869. Boa noite, voo 869. Voo 869, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno, transição Alefa para nível 360. 360, Arboruno, Alefa, voo no 869, tá vivia. November, solo 05, destino 45. Frequência livre estacionária. Pode voar direto, Elefa, voo no 869. Autorizado, direto, Elefa. Direto Elefa, Gol no 869. Olha o azul 2711, autoriza prosseguir na descida? Azul 2711, desce para 2000 pés, ajuste 1013. Autorizado LF, X-Ray, estabilizado. 1013, 2000 pés, reportará estabilizado e LF, X-Ray, dá 10. Ponte espera pronto, 6201. Espera 6201, a linha decola da 10, vento 150 graus com 5 nós. A linha decola da 10, Torre Salvador, rampa 20 no hotel, pronto. 120 em forma PLB? 09. 712, prossiga. A senhora autoriza pra gente o 110 sinal, até Aracaju? Autorizado, 1110. Muito grato, autorizado 1110 pro 2712. No decolado 09, chame controle 120, decimal 8, bom voo. É 201 no controle 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador, 6201, decolou na Salvo 1. Oceaner 6201, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1 para o nível de voo 360. Gente, Salvo 1, 360. É possível visual no setor, Leda? Leda, Oceaner 6201. Obrigado. Estabilizar o localizador visual azul 2711. Azul 2711, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, boa. 20, autorizado a decolar da pista no 0, vento 160 graus com meia dúzia de nós. 0, leio você falar. Mantenha 110, azul 27, ano 2. Oi, azul 27, ano 2, aguarde transferência. 27, ano 2. Decolada 112, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 208, boa noite. Assiste 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260, 288, boa noite, 869. Na escuta, 2719. Autorizado pistão no 0, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, azul 2719. 120, contato radar na decolagem, fuga via saída Conde para o nível de voo 110. Livre ascensão via Conde 110, rumba 20. Azul 2719, solo azul 14, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Virando à direita, 121, decimal 9, azul 2719. Salvador, boa noite, voo 1645, ponto espera da 10, pronto. Polo 645, a linha decola da 10, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. Gente, ao alinhar tem livre decolagem da 10, no voo 1645, 150 com 0. Sétimo 2, 10 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado, chama controle Aracaju, 120, decimal 3. Controle Aracaju, 203, 27 no 2, boa noite, até a próxima. Centro Recife, 1251, Alverna, 128, decimal 3. Foi entendido, 1251, a secundária qual é? 128, decimal 35. 12835, boa noite, obrigado. Decolado 18, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa noite. Graças, bom trabalho. Voo 945. Polo 645, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, no transição Doclo para o nível 360. Gente, Sambo 1, Doclo 360, voo 645. Comba 20, prossiga. Solicito 090 como final. Comba 20, submantém o nível 090. Autorizado 90 por Comba 20, questiona a possibilidade de voar direto Natal. Aguarde Comba 20. Comba 20, já voou visual na rota? Afirma, já voaram visual. Gente, aguarde. 120 autorizado, direto Natal. Grato, direto Natal, 20. E 45, chamo centro Recife em 1252 1, alterna 1.